e a ser assim. Não pode me evitar. Acendei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado. Eu sou um cara complicado, quero pegar todo mundo. Agora tô namorando, isso tá me deixando puto. Em casa fico tranquilo, eu vivo como patrão. Na rua sou um perigo, me chamam de cachorrão. Cansei dessa vida dupla, até eu tava confuso. Hoje eu vou pro baile funk e vou pegar todo mundo. Ela, você na mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te me faz. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Taca, nelas, taca, taca, taca nelas. Taca piru nas cachorras, taca piru nas cadelas. Eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Acendei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado.